Sementeiro Ariano está de pé, lutando, quiçá no anonimato, mas alerta e esperançoso de poder vir cumprir seu papel na defesa do justo direito do indivíduo em sociedade, combatendo a terrível sentença homem-lobo do homem. Fazer sentir aos poderes públicos competentes as dificuldades que enfrentam em condições de desproporcional desigualdade para obter algum êxito, quase sempre dependente de um crédito de confiança de associados para com as suas diretorias, e isto por falta de doutrinação tão própria e fácil de compreender em nosso meio, por falta de recursos financeiros e consequente crédito, dadas suas peculiares condições, mormente dos estabelecimentos específicos para podermos operar, já não se diz com vantagem, mas no mínimo em igualdade de condições com o comércio particular. Estes os objetivos. Vejamos os trabalhos. Versaram eles, como se pode avaliar pelos títulos, sobre os mais variados temas. Entretanto, todos com íntima afinidade e idênticos objetivos. Não que são os de encontrar solução de caráter mais ou menos geral para os problemas comuns. Assim encontramos: crédito especializado, compras em comum para o barateamento dos produtos a serem fornecidos aos associados, organização de círculos de estudo e conferências e debates, criação de cursos sobre cooperativismo no interior pelo DAC, entrosamento entre cooperativas de consumo e produção, o papel do capital social em relação ao movimento de fornecimentos e de estoque, criação de cooperativa de assistência médica hospitalar dentária, da importância da função de gerente de armazém, criação de departamentos regionais não certos para as cooperativas do interior, possibilidades e limitações de comercialização cooperativa. A terra vem sendo arada, vem sendo semeada. Seria pretender demais considerar este movimento como germinação? De qualquer forma, o que pretendemos é que se torne ele arbusto, árvore, e frutifique em messe abundante. Prezados senhores, com profundo reconhecimento apresentamos nossos mais vivos agradecimentos ao excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal desta cidade, ao excelentíssimo senhor diretor do Departamento de Assistência ao Cooperativismo e a seus técnicos, ao excelentíssimo presidente da UCESP e demais autoridades, pelo apoio moral e técnico dispensado a este movimento, sem o qual muito não poderia ter sido realizado. Aos jornais desta cidade, Diário do Povo e Correio Popular, à imprensa da capital, Folha da Manhã, Diário de São Paulo, O Estado, o Correio Paulistano e demais jornais, inclusive a Gazeta. Às emissoras campineiras, PRC9 e Rádio Brasil, pelo acolhimento pronto e restrito que deram aos nossos pedidos. À diretoria dos clubes Luiz de Camões, Centro de Ciências, Letras e Artes, Associação Campineira de Funcionários Públicos, do Clube Concorde, União dos Motoristas, que tão gentilmente nos concederam seus salões nobres para as nossas reuniões. Ao comércio e à indústria, que associaram-se ao nosso movimento. As cooperativas desta região, pela eficiente e indispensável colaboração e participação. E, finalmente, aos distintos companheiros de comissão que não mediram sacrifícios e nem pouparam esforços no trabalho que lhes coube. Excelentíssimas autoridades, dirigentes do cooperativismo deste Estado, prezados companheiros. Esta foi a primeira semana a ser levada a efeito em nosso Estado e talvez em nosso país. Sem pretender transformar o fato em argumento, justo é que se solicite a todos benevolência e compreensão pelas falhas involuntariamente praticadas. Pretendemos mesmo que sejam elas criticadas sob o prisma construtivo pelas autoridades oficiais e particulares na matéria, procurando incrementar a realização de outras semanas regionais de cooperativismo em zonas diversas, mais aperfeiçoadas e completas, onde nós mesmos possamos ir procurar orientação necessária aos problemas do cooperativismo, deste princípio sadio, desta doutrina moral cristã que visa unicamente o bem-estar dos povos, que procura uni-los numa só família, que concilia contradições de classes, que não despersonaliza o indivíduo, mas, ao contrário, enaltece-o e o seu valor como membro útil e ativo da sociedade, garantindo-lhe direitos e reclamando-lhe deveres, cujos recíprocos cumprimentos proporcionarão ao homem plena satisfação e justo orgulho de viver. Era o que eu tinha a dizer. Palavras proferidas pelo senhor Ottaviano Stedley, presidente da comissão organizadora da primeira semana regional do cooperativismo. Esta é a Rádio Brasil, uma emissora da organização Irmãos Pedroso, diretamente do Centro de Ciências, Letras e Artes, momento em que está se realizando a solenidade de encerramento da primeira semana regional do cooperativismo. Em seguida vai falar, senhoras e senhores ouvintes, o Dr. Ciro Werneck de Souza e Silva, presidente da União das Cooperativas do Estado de São Paulo. Ilustres autoridades e dignos componentes da mesa, meus senhores, prezados companheiros de ideais cooperativistas. A União das Cooperativas do Estado de São Paulo, pelo seu presidente, está aqui presente para dar mais uma demonstração do seu integral apoio a iniciativas como aquela que tiveram as cooperativas campineiras de promover uma semana regional de cooperativismo em Campinas. E assim, desde logo, assumiu o patrocínio dessa iniciativa. Deu toda a sua colaboração, pôs todos os seus recursos à disposição, compareceu às reuniões realizadas e aqui está, na sessão de encerramento, para, em primeiro lugar, louvar as cooperativas de Campinas e os seus órgãos diretivos, não só pela ideia, como pelos trabalhos de organização que deram a este certame. Não vou, meus senhores, neste momento em que estão aqui presentes pessoas integradas no movimento cooperativista, dizer sobre o que é o cooperativismo, além daquilo que, com muita sabedoria, disse o nosso companheiro Ottaviano Stedley, presidente da comissão organizadora. Apenas desejava acentuar um aspecto todo particular do movimento cooperativista. É de que ele, além de ser uma escola de democracia, além de ser uma escola de justiça social, é uma verdadeira escola de fraternidade. Em que todos, na cooperativa, estão reunidos com os mesmos objetivos, sem qualquer interesse de lucro, lutando ombro a ombro na defesa econômica própria e de sua família. E esta luta, com esses objetivos, fortalece aquele sentimento de fraternidade dentro do qual deveria viver toda a humanidade. Este é o aspecto que eu desejava destacar neste momento. E mais aquele que é dirigido especialmente aos cooperativistas e cooperadores, da necessidade do absoluto e integral apoio à sua sociedade, porque a cooperativa é uma extensão, se pode dizer, da família, porque ela reúne chefes de família que têm este alto objetivo de defender os interesses justos, embora econômicos, próprios e de seus familiares, sem cair muitas vezes nas mãos de intermediários inescrupulosos, que são os grandes responsáveis pelo encarecimento geral do custo de vida. E os componentes da mesa, meus prezados companheiros, vamos fazer votos para que as outras semanas regionais de cooperativismo, que a União das Cooperativas do Estado de São Paulo vai promover e cuja localização está estudando, aproveitem a experiência aurida no certame de Campinas e que lhes sirva de estímulo e de exemplo a dedicação e o espírito cooperativista dos cooperativistas de Campinas. A todos, meus senhores, meus caros companheiros, as nossas saudações cooperativistas. Ocupou o microfone da Rádio Brasil, uma emissora da organização Irmãos Pedroso, o Dr. Ciro Werneck de Souza e Silva, presidente da União das Cooperativas do Estado de São Paulo. Esta é a Rádio Brasil, uma emissora da organização Irmãos Pedroso, diretamente do Centro de Ciências, Letras e Artes. Dando sequência à ordem dos trabalhos, eu convido algum dos presentes aí que queiram fazer uso da palavra. Quando quem queira fazer uso da palavra, eu me permito usá-la em nome do secretário da Agricultura. Presidente da comissão organizadora da primeira semana regional de cooperativismo, demais membros dessa comissão, senhores representantes de autoridades, senhor presidente da UCESP, o Ciro Werneck Souza e Silva, minhas senhoras e meus senhores. Nessa sessão solene de encerramento da primeira semana regional de cooperativismo, que com brilhantismo foi levada a bom termo sob os auspícios da União das Cooperativas do Estado de São Paulo, encontro-me representando Sua Excelência, o seu secretário do Estado dos Negócios da Agricultura, Dr. Jaime de Almeida Pinto, que nesse momento está participando de um congresso rural de grande amplitude na Arta Sorocabana. Campinas, a cidade das grandes iniciativas, com a realização desse congresso, mais uma vez confirma o alto espírito de patriotismo e de elevada compreensão do seu povo em empreendimentos nobres como esse, que visam um bem-estar comum. Façamos votos, portanto, para que essa primeira semana regional de cooperativismo não seja a última e que sirva de estímulo a todos os cooperativistas do nosso país. Senhores, o movimento cooperativista entre nós apresenta-se hoje não mais com a simples esperança, mas a certeza, a concretização de um ideal que preconiza a vida melhor para todos e principalmente para os menos favorecidos da fortuna. Felizmente, inúmeras são as cooperativas em funcionamento que praticam um cooperativismo sadio, assegurando aos seus associados o bem-estar, a tranquilidade de que tanto necessita para o desenvolvimento dos seus trabalhos, muitas vezes árduos e de sol a sol. Para aquelas cooperativas, um dos elementos menos escrupulosos, os oportunistas, transformar o cooperativismo em uma profissão rendosa em vez de uma profissão de fé, conseguiremos aqui a nossa advertência. Está o governo do Estado empenhado numa campanha moralizadora. E esse empenho é também do governo da União. Conforme nos declarou recentemente em viagem que fizemos ao Rio de Janeiro, o Dr. José Smith Braz, digníssimo diretor do Serviço Economia Rural do Ministério da Cultura. As verdadeiras cooperativas terão nos órgãos governamentais todo o apoio, toda a colaboração de que necessitam. As demais, principalmente aquelas que são administradas por elementos desonestos ou incapazes e controlam doravante a vigilância, a fiscalização férrea e justa para que os vendilhões do cooperativismo sejam banidos de uma vez por todas. Eis, portanto, a orientação determinada pelo governo do Estado em prol do cooperativismo, e o seu departamento de assistência cumprirá à risca e sem vacilações essa diretriz, que de modo a dar São Paulo nesse setor verdadeiro impulso que modificará radicalmente, estamos certos, o aspecto atual do cooperativismo. Agradeço em nome de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Cultura, a colaboração construtiva desse Congresso pela causa do cooperativismo, que ora se encerra, felicitando os seus organizadores por tão bela iniciativa. Tenho dito. Acabou de proferir a sua palavra o Dr. Carmo Ortali, diretor do Departamento de Assistência ao Cooperativismo e representando nessa solenidade o Sr. Secretário da Agricultura, Dr. Jaime de Almeida Pinto. E aqui, senhoras e senhores ouvintes, a reportagem da Rádio Brasil, uma emissora da organização Irmãos Pedroso, vai finalizando os seus trabalhos diretamente do Centro de Ciências, Letras e Artes, onde se realizou a solenidade de encerramento da primeira Semana Regional de Cooperativismo. Queremos apresentar, em nome da organização Irmãos Pedroso, as mais sinceras congratulações com a comissão organizadora dessa semana pelo sucesso obtido, pois que alcançou todos os seus objetivos. Gratos pelas atenções dispensadas e até a próxima reportagem. Alô, estúdio.